é o cinza, é o verde, é o quente, é o frio, é a seca, é o rio. Bem-vindos ao Brasil, o preto, o branco, o indígena, mixa Europa, África, acarajé, pizza, músicas, lendas, o fato e as fitas, o crime, Lampião, Maria Bonita, fazendo avião, os menor tem o dom. Pera lá, não confunda com Santos Dumont. São coisas de Brasil, arte sem cachê, são coisas de Brasil, sem forçar, sem clichê. Tio Sam insinua que as mina anda nua, que os cara tão armado e os macaco tão na rua. Câmeras grua, filmou, põe na tela, cinemas, novelas, bundas e favelas. Elite no comando, aproveitadores lucram, povo se virando, trabalhadores lutam. Na rua a gente vê a real, nego. São coisas de Brasil, não é mole não. Sentado no sofá não vai dar, nego. Nem tudo é verdade na televisão. São coisas de Brasil, os pretos, os dreads. Zumbi vive, não é Walking Dead. Não procede o pensamento fútil que resume o Brasil em futebol e glúteo. Luta, tivemos os nossos guerrilheiros. Salve Marighella, Antônio Conselheiro. Pega no batente a mão do povo pobre, que alegra povo nobre batendo no pandeiro. Pra larica tem um bom serviço, tapioca com café. Amo muito tudo isso, do sudeste para o norte, muito bom sair. Sol raiando forte, a tigela de açaí. É tupi, guarani, é tupiniquim. Taca o fogo no bruxo, que se for do Halloween. Educação, nosso adversário. Estádios perfeitos, ensino precário. Na rua a gente vê a real, nego. São coisas de Brasil, não é mole não. Sentado no sofá não vai dar, nego. Nem tudo é verdade na televisão. Mãos à obra, na mão o calo. Acordar antes da cantiga do galo. Água fria vai da cabeça ao ralo. Retrato do meu povo, é dele que eu falo. A procura da paz, sempre pronto pra guerra. Atrás de seus sonhos, no campo de terra. No bar, dia de jogo, é olho na tela. Tem gol do rapaz que nasceu na favela. O bom samba cura, batucada pura. Do tambor de um revólver, munição perfura. Tristeza, sirene, corpo fraco. Alegria, família unida e fartura. Viatura de olho nos seus tragos. São quatro homens armados e mal pagos. A boca que prova do amargo é a mesma que abre o sorriso mais largo. Na rua a gente vê a real, nego. São coisas de Brasil, não é mole não. Sentado no sofá não vai dar, nego. Nem tudo é verdade na televisão. Igrejas e bar, cultos e doses, conclusão. Bendita seja a neurose, massa de manobra não. Mãos à obra, quero mão na massa não. Mão na sobra. Os pretos na cela se comprime. Boneca preta, é raro nas vitrines. Bundas, biquínis, praias, carnavais. Mulher, seu brilho vale muito mais. Entre quatro paredes o meu limite. Pior é tá no limite dos madeirite. Oh, silêncio na hora do protesto, gol. O grito que gera amidalite. Elite controla o ensino da escola. No livro são leigos e gênios com a bola. Brasil, vivemos à margem desse lugar, onde os marcolas surgem à beira-mar.